Caixeiro 129. Não havia tempo para parar e recarregar. Tinham de manter a manada à vista. Uma curva do rio brilhou através das árvores, embaixo à direita. Roger precipitou-se ladeira abaixo, numa descarga de adrenalina. O cantil e a caixa de balas a voar, o coração a bater, como os cascos da manada de búfalos. Ouvia Jamie a berrar atrás dele, gritando exortações em gaélico. Uma exclamação em tom diferente fez Roger olhar para trás. Jamie parara, o rosto paralisado de choque. Antes que Roger lhe pudesse gritar, a expressão de choque transformou-se em fúria. Com os dentes arreganhados, agarrou a arma pelo cano e golpeou a coronha com uma terrível pancada surda. Praticamente sem parar, ergueu a arma e deu um novo golpe. E outra vez, os ombros girando com esforço. Relutantemente abandonando a caça, Roger virou-se e começou a subir a encosta na direção de Jamie. O quê? Então ele viu e sentiu os pelos do corpo eriçarem-se numa onda de repugnância. Rolos castanhos contorciam-se entre os tufos de erva, grossos e escamosos. Uma das pontas da cobra fora golpeada, até se transformar numa polpa, e o seu sangue manchava a coronha da carabina de Jamie. Mas o corpo continuava a contorcer-se como um verme acéfalo. Pare, está morta. Está a ouvir-me? Pare lá com isso. Agarrou o braço de Fraser, mas o sogro livrou-se com um safanão e desceu a coronha da arma mais uma vez sobre o animal. Então, lá parou e ficou de pé a tremer violentamente, parcialmente apoiado na arma. Meu Deus, o que aconteceu? Ela mordeu? Sim, na perna. Eu pisei-a. O rosto de Jamie estava lívido. Ele olhou para o animal ainda a contorcer-se e um profundo estremecimento percorreu-lhe o corpo outra vez. Roger reprimiu o seu tremor e segurou no braço de Fraser. Venha, sente-se. Vamos dar uma olhadela. Tropeçando, Jamie andou e deixou-se cair sobre um tronco caído. Tateou procurando a boca da meia com os dedos trêmulos. Roger afastou a mão de Jamie e tirou-lhe a bota e a meia do pé direito. As marcas das presas da serpente eram nítidas. Duas perfurações vermelho-escuras na barriga da perna de Fraser. A carne à volta dos furos tinha um tom azulado, visível mesmo à luz dourada do sol poente. É venenosa. Tenho de cortar. Roger sentiu a boca seca, mas estava estranhamente calmo, sem nenhuma sensação de pânico. Tirou a faca da cintura, pensou rapidamente em esterilização e eliminou a ideia. Perderia minutos preciosos ateando um fogo e não havia absolutamente nenhum tempo a perder. Espera. Fraser ainda estava pálido, mas parara de tremer. Pegou no pequeno frasco do whisky da cintura e despejou um pouco de líquido sobre a lâmina da faca. Depois entornou algumas gotas nos dedos e esfregou a bebida sobre o ferimento. Torceu ligeiramente o canto da boca a Roger, pretendendo esboçar um sorriso. A Claire faz isto quando vai cortar alguém. Inclinou-se para trás, as mãos apoiadas no tronco coberto de musgo, e fez um sinal com a cabeça. Faz lá isso de uma vez. Mordendo o lábio, concentrado, Roger pressionou a ponta da faca na pele logo acima de uma das marcas. A pele era surpreendentemente resistente e flexível. A faca fez um pequeno corte, mas não penetrou. Fraser inclinou-se para a frente e segurou na mão de Roger. Empurrou com um gemido rouco e doloroso e a faca afundou-se de repente, 2 centímetros ou mais. O sangue brotou à volta da lâmina. A mão que envolvia a de Roger deixou-se cair. Outra vez, com força e rápido, rapaz, por amor de Deus. A voz de Jamie era firme, mas Roger sentiu límpidas gotas de suor caírem do rosto de Fraser na sua mão, quentes e depois ferias na sua pele. Preparou-se para a força necessária. Enfiou a ponta da faca com força e cortou rapidamente. Duas marcas em X sobre as picadas, exatamente como os guias de primeiros socorros lhe tinham ensinado. Os cortes sangravam profusamente, o sangue escorria copiosamente. Mas isso era bom, pensou ele. Precisava de cortar fundo, o suficiente para ir além do veneno. Deixou cair a faca e baixou-se a boca nos ferimentos. Não havia pânico, mas o seu sentido de urgência aumentava. Com que rapidez o veneno se espalhava. Ele não dispunha de mais do que alguns minutos, talvez menos. Rogers sugou com todas as forças, o sangue enchendo-lhe a boca com o gosto de metal quente. Chupava e cuspia num frenesim silencioso, o sangue respingando nas folhas amarelas, os pelos da perna de Fraser ásperos nos seus lábios. Com a peculiar difusão da mente que ocorre numa emergência, uma dúzia de pensamentos fugidios passaram pela sua mente ao mesmo tempo, mesmo quando ele dedicava toda a sua atenção ao que estava a fazer. A maldita cobra estaria mesmo morta? Seria muito venenosa? O búfalo teria escapado? Santo Deus, ele estaria a fazer aquilo corretamente? Brianna matá-lo-ia se ele deixasse o pai dela morrer. Claire também. Sentia uma terrível câimbra na coxa direita. Onde estariam os outros? Fraser deveria chamá-los. Não, ele estava a chamá-los. Berrava, algures, fora do alcance de Roger. A carne da perna que Roger segurava ficara dura como uma rocha. Os músculos rígidos sob os dedos pressionados. Algo lhe agarrou o cabelo na nuca e torceu-o, forçando-o a parar. Ele ergueu os olhos a arquejar. Já basta, não achas? Disse Jamie suavemente. Assim vais sugar-me o sangue todo. Mexeu cuidadosamente o pé descalço, olhando para a perna com a expressão contorcida. Os cortes eram vívidos, ainda a exsudar sangue. E a carne à volta estava inchada com a sucção, manchada e contundida. Roger sentou-se sobre os calcanhares, tentando recuperar o fôlego. Fiz um estrago maior do que a cobra. A sua boca encheu-se de saliva e ele tossiu e cuspiu. Silenciosamente, Fraser ofereceu-lhe a garrafinha de whisky. Deu um gole, bochechou e cuspiu outra vez. Depois bebeu sofregamente. Tudo bem? Limpou o queixo com as costas da mão, ainda a sentir o gosto de ferro, e fez um sinal com a cabeça, indicando a perna macerada. Estou bem. Jamie ainda estava pálido, mas um dos cantos da sua boca torceu-se para cima. Vê lá se vês os outros. Não viu ninguém. A visão de cima da saliência da rocha não mostrava nada além de um oceano de galhos nus, balançando-se de um lado para o outro. O vento ficara mais forte, se a manada ainda se movesse ao longo do rio. Não havia vestígio visível, nem dela nem dos caçadores. Rouco de gritar ao vento, Roger regressou pela descida. Jamie movera-se um pouco, encontrando um lugar protegido entre as rochas, ao pé de um enorme abeto balsâmico. Ele estava sentado, as costas contra uma rocha e as pernas esticadas para a frente, com um lenço atado à volta da perna ferida. Nem sinal de ninguém. Consegue andar? Roger inclinou-se sobre o sogro e ficou alarmado ao vê-lo afogueado e a suar copiosamente, apesar do frio que se começava a sentir. Jamie abanou a cabeça e gesticulou na direção da perna. Posso, mas não por muito tempo. A perna estava visivelmente inchada, perto da mordidela, e o tom azulado tinha-se espalhado. Via-se um leve tom azulado de cada lado do lenço atado. Roger sentiu a primeira pontada de angústia. Ele fizera tudo o que sabia fazer. Os guias de primeiros socorros apresentavam sempre como próximo passo no tratamento de mordidela de cobra: imobilize o membro e leve o paciente para o hospital o mais rápido possível. O corte e a sucção destinavam-se a retirar o veneno da ferida, mas obviamente ainda restara muito veneno, que se espalhava lentamente pelo corpo de Jamie Fraser. Ele não fora suficientemente rápido para tirar tudo, se é que tinha tirado algum. E o mais próximo de um hospital, Claire e as suas ervas estavam a um dia de caminhada dali. Roger baixou-se lentamente sobre as ancas, perguntando-se o que fazer em seguida. Imobilizar o membro? Bem, isso fora eficientemente providenciado, qualquer que fosse o benefício. Sim, disse ele, mas depois parou. Sim, bem, eu realmente sinto-me um bocado estranho, admitiu. Era difícil dizer, na luz incerta, mas Roger achou que ele parecia mais do que um pouco estranho. Por que é que não se deita um bocado? Sugeriu, tentando soar despreocupado. Durma se conseguir. Eu acordá-lo-ei quando a carne estiver pronta. Jamie não argumentou, o que assustou Roger mais do que qualquer outra coisa até então. Ele enroscou-se num monte de folhas, movendo a perna ferida com um cuidado que mostrou a Roger exatamente o quanto deveria estar a doer-lhe. A carne de cobra gotejava e chiava, e apesar de uma certa repugnância de comer cobra, Roger sentiu o estômago a roncar de expectativa. Na verdade, cheirava a frango assado. Refletiu sobre a linha fina que separava o apetite da fome. Dê ao mais refinado gourmet um ou dois dias sem comida e ele comeria lesmas e lagartos sem a menor hesitação. Roger fizera-o na sua jornada de regresso da viagem de levantamento topográfico das terras. Mantinha um olho em Jamie. Ele não se mexia, mas Roger via-o estremecer de vez em quando, apesar das chamas agora fortes da fogueira. Os seus olhos estavam fechados, o rosto parecia vermelho. Mas isso podia ser apenas da luz do fogo. Não se conseguia saber a sua verdadeira cor. Quando a carne finalmente ficou cozinhada, a noite já caíra. Roger foi buscar água. Depois empilhou braçadas de erva seca e lenha na fogueira, fazendo as chamas saltarem e tremularem, mais altas do que a sua cabeça. Se os outros homens estivessem a algures, a 1 ou 2 quilómetros de distância, deveriam vê-las. Fraser ergueu-se com dificuldade para comer. Era evidente que não tinha nenhum apetite, mas forçava-se a mastigar e a engolir. Cada dentada era um enorme esforço. O que seria, questionou-se Roger, simples teimosia? Uma ideia de vingança contra a cobra? Ou quem sabe alguma superstição das terras altas? A ideia de que consumir a carne do réptil pudesse ser uma cura para a sua mordidela? Os índios sabiam o que fazer nas mordidelas de cobra? Perguntou Jamie abruptamente, emprestando algum crédito à última suposição. Sim, respondeu Roger cautelosamente. Tinham raízes e ervas que misturavam com excremento ou farinha de milho quente para fazer uma cataplasma. E funcionava? Fraser segurava um pequeno pedaço de carne na mão, o pulso caído, como se estivesse demasiado cansado para levar a carne à boca. Só vi isso ser feito umas 2 vezes. Uma vez pareceu funcionar perfeitamente. Nenhum inchaço, nenhuma dor. A menina ficou completamente recuperada na noite do mesmo dia. Da outra vez não funcionou. Ele só vira o corpo enrolado numa pele de animal a ser levado da casa principal. Não testemunhou os terríveis pormenores da morte. No entanto, iria ter outra hipótese de ver de perto os efeitos de uma mordidela de cobra. Fraser resmungou. E o que fariam, na tua época? Dar-lhe-iam uma injeção com o antídoto. Uma injeção? Jamie não pareceu entusiasmado. A Claire já me deu uma vez, e não gostei nada. E funcionou? Jamie apenas grunhiu em resposta. Depois arrancou outro pequeno pedaço de carne entre os dentes. Apesar da sua preocupação, Roger comeu avidamente a sua parte da carne e também o resto da refeição de Jamie, que ele não comera. O céu estendia-se negro estrelado lá no alto e um vento frio movia-se entre as árvores, enregelando-lhes as mãos e os rostos. Enterrou os restos da cobra. Tudo de que não precisavam agora era que algum animal carnívoro aparecesse, atraído pelo cheiro do sangue, e alimentou o fogo, tomando atenção a algum barulho durante o tempo todo. Não se ouviu nenhum som, além do gemido do vento e os estalidos dos galhos. Estavam sozinhos.